60, decolagem da 10. Primeira curva direita, da Euleda Rosleda, voa direto Bidev. Bravo Índia, Delta Eco Victor, intercepta a rota UP November 857, Porto Seguro, UP 016, após conforme o plano. 5056 no transponder, o controle em 19.8, Oxana 6313. 360, decolagem para dentro, primeira curva direita, da Euleda, depois voa direto Bidev. Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 96. 5056 no transponder e 198 no controle. Cotejamento correto, 62 o portão, é após quando pronto, pressionamento puxo, Xené 62, 93. Chamará. Taxi A, reporte para ingresso no 7. Pode para mim 700 pés, ou 3154, visual no setor. Controle, 3154. Prossiga. Autoriza descer 1700 pés, visual no setor, já ingressando na final. Frente livre. 1700 pés, 3154. De ponto, cabeceiro no 7. Salvador de Papatango, Juliette, Índia Zulu. Juliette, Índia Zulu, mantém as condições visuais, é forte fora da barra. 7, autoriza voar direto, Cairo, 2500 de preferência. Ok, voe Cairo, 2500, Juliette, Índia Zulu. 10, subindo para 2500, para onde Cairo, Lorenzo. 107 a bordo. Autonomia de 3,5, alternando Salvador. 107, 1330, confirma a alternativa. Aqui mesmo, Salvador. Gente, então, Xené 6142, tem táxi autorizado, via Juliette Alfa. No ponto de esperar, fundo pronto, dá no 0, chama 2886, o altímetro no 0, no 2. Gente, no 0, no 2, no altímetro, Juliette Alfa, 186. Fortes condições visuais. Xané 6315, Centro Recife, 1251, alterno no 3325. 251, alterno 3325, Xané 6315. Imediato, livre decolagem da 10, da 17, 140 com 2. Oi, Salvador, 3154, final, baixando e travado visual, 310. Sim, 3154, ciente, continue a aproximação, aguardando liberação para o pouso, 3154. Sim, 3154. Tec Sierra, considera a decolagem 47, mantendo o eixo de decolagem e controle, com controle modifique a subida, decolada agora de 47, chama o controle 698, bom voo. Bonavo, pulo lá. 3154, tem pouso autorizado, puxando 0, 130 graus com 11, a Irlanda que decolou no sentido setor sul, não interfere. 3154, ciente, autorizado pouso, pista 10. Ô, tá visual, ela tá presente, aquilo que é que você é? Afirmativo, é, cancela da presença, tá certo visual. 1 mil pés, o corredor Serra, poste fora da barra, aqui do Quebec Serra, modificar aos 47. Serra. Salvador, Xené 6142, ponte espera down no 0, visual com tráfego no final. Após o mesmo ali mantém. Após o mesmo ali mantém. No 648, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 2. 1012, 4 mil, 648. Tango Oscar Mike Tango, chama Centro Recife, em 1288, alternado 260. 1288, 260, Oscar Mike Tango. Entre Livra Eco, solo 1209, 3150, obrigado. Rio 2510, travessa Parada Barra, Juliette, Índia Zulu. Mantenha 025, direto Cairo na Mescuta, Juliette Zulu. É, 06 para o pushback e acionamento. Puxa, né? 6213, aguarde para o push. Aguardando, 6213. Paulo Salvador Batar, Indiana 3154, Livrana Eco, estou escutando. Chão 3154, táxi via Alfa, Juliette 07, o portal. Tem condição de agilizar até o 07? Agilizando, 3154. Grato, até o 07, tá livre. Alfa Juliette, até o 07, 3154. Oxenem 6213, o solo voltando. Escuta, prossiga. Coordenação com a equipe de solo. Vai aguardar. Assim que o Airbus da TAM estacionar no 07 à sua esquerda, tá livre seu pushback acionamento no 612. Após o Airbus da outra companhia, tá autorizado o Oxenem 6213 em coordenação com o solo. É o Airbus da TAM, assim que o mesmo finalizar o parqueamento no 07, sua esquerda. Afirmo, 62, 03. Exo Novembro, Teixeira de Freitas, Pátio 5, informação em curso de informe, confirmando, é transporte de enfermo? Pronto, cópia. O Exo Novembro, Teixeira de Freitas, nível 085, decolagem da 10, primeira curva com a gente. Decolagem da 17, primeira curva à direita, corredor Axé, inicialmente restrito a 1000 pés, corredor Axé até a liberação do controle ou farol da barra. 5046, no transponder, o controle 109.8, Exo Novembro. Pés autorizada final no 0. 04000. Controle Salvador, Xanem 6142, sai da POCA. Xanem 142, sobe o 350, vigilância radar. 350, 6142. Salvador, boa tarde, é o 4065 Azul. O 4065 Campinas, 360, informação em curso uniforme, copia. Temativo, pode prosseguir. Azul 4065, Salvador Campinas, autorizado nível 360, decolagem da 10, primeira curva direita. Descida, saída da El Leda após Leda, voa direto posição Bridge, Bravo Romeo, India Delta Echo, intercepta rota, Zulu no meio, após confirmando o plano. 5105 no transponder, o controle em 1 no 9.8, o Azul 4065. Foi autorizado 360, decola da 10, direita após da El Leda Bridge, 5105 transponder, 19.8 é o controle, 4065 Azul. Confirme a rota? A rota do plano. Conforme no plano, é a uniforme Zulu no meio. Afirmativo 08, o portão é após quando pronto, para acionamento push, o Azul 4065. Bota lá. 18 mil para o táxi. Autorizado, reporta papá para ingresso, Zulu 90. Quebec Serra, frequência livre, mantém as condições visuais. Visão 648. 648, complete final, chame torre no 186. 6, beleza. Salvador, boa tarde, 648. 648, eu estou passando externo. Bom. Oceanair 6213, com 125 a bordo, 3 horas e 40, terminando com fim. 13h40 com fins, confirmando? Afirmo. Oceana 6213, sentaxe autorizado via Juliette Alfa. No ponto espera, dá 1-0 quando pronto, chama a torre 186, o altímetro no 0-2, bom voo. Juliette Alfa, ponto espera, torre 186, obrigado, parabéns pelo trabalho, até a volta. Oceana 6142, poderia voar a Caju da presente? Aguarde e mantenha a saída. Mantenha a saída. Morning. 648, externo, baixo, travou. Feito, pouso autorizado no 0, 150 com isso. Sente livre pouso no 0, 648. Sente, Zuru. Livre descida, frequência livre, Juliette de Azulu. Salvador, boa tarde, Rio Janeiro 6213. Próximo ponto de espera, pronto. Gente, mantém o ponto de espera, Rio Janeiro. Mantém ponto de espera, 6213. Chama 142, chama Centro Recife, 12545, alterno 2685. 2545, 2685, chama 6142. Já 03, Salvador, prossiga. É, 6302, após o Boeing, a Lima tem. Após o tráfego, a Lima tem, 6203. Gente, observando a ficadinha da turbulência do Boeing, 140 com oi, autorizada a decolagem, pistão no 7. Na 4710, ação de identificação, chegada a mar e desça 050. Comando 648, solo 59, livre direita, solo 121, decimal 9. 219, solo gol 1648. Olá, Salvador, boa tarde, voo no 648. Voo no 648, boa tarde, táxi via ingresso agora, Foxtrot, Alfa, reportando da Clay, Juliette, pois não. Alfa, Juliette, a posição? Reportagem da Clay, Juliette, pois não. Sim, é reportagem. 62, eu não sei. Zulu 90 com a proa do Teixeira de Frente? A proa 219, senhor. 219, entende? Isso é 6213, decolada ao 00, chama controle 19, decimal 8, bom voo. Controle 19 e 8, obrigado, bom trabalho, até a volta. Salvador, boa tarde, o Chanel 6213 decolou na sua escuta, se possível, vá, me deve. 6213, sabe o 360, vou em Leda. 360, direto, Leda, grato. Fuxero 8735, boa tarde. A intenção, circuito de tráfego 0500 pés. Juliette. Estimativa, então. Sai o Alpha 32 em acompanhamento com o Exército Brasileiro. Um circuito de asa fixa pela esquerda. Óbvio. 08785, vou local Salvador Salvador, circuito de tráfego padrão, asa fixa pela esquerda, 500 pés de altitude, decolagem no zero, pode decolagem curva esquerda. Aciona o transponder 0165 e a torre opera em 1 no 8 decimal 612, o Força Aérea 8735. Rádio 03, Salvador. Tente, reposte como pronto para o táxi, pátio militar, Força 8735. Ah, informa a altitude que está passando, perdi a indicação do seu modo, Charlie. Para cá já está descendo, está cruzando o momento, 080. Descendo, repete. Tá ok, Tente. 648, prossegue seu táxi em frente, via Índia, 03 no portão. Via Índia para o 03, o 648, obrigado. Controle Salvador, Tracajá 03. Tracajá 03, prossiga. Poderia informar para o Tracajá 03 quando novamente voltar a pegar o modo Charlie do mesmo? Afirmativo, informarei. Tracajá 03, Salvador. A escuta, prossiga. Agora estou com indicação de 9.400 pés. Não, o Tracajá está cruzando agora 7.200. Estou aqui com a indicação de que está 9.400, nivelado no 9.400. Grato, pode ligar o modo Charlie e tentar novamente. Está cruzando o aumento 070. Ok, sente. Reporte nivelado no 040. Reportará no 040. Pantanal 4710, desça para 2.000 pés, autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. PIB? O ajuste 1012, 2012. Ok, vamos direito, Pantanal 4710. Xané 6213, chame agora Recife, frequência 1251, nota R3325. Juliette, para a rotatória. Palma, tem uns corredores, Juliette. Tem muito jogo. Controle, Tracajá 03 atingiu a posição ponto, está cruzando 5.500 pés, voando para a posição P. E 5.500 pés, desce para 4.000 pés, o ajuste no 0, 1, 2. A indicação aqui é que o senhor está nivelado a 4.100 pés. Grato. O Tracajá 03 vai ficar falando de vez em quando as altitudes para corrigir essa discrepância do transporte. Ok, gente. Voando na proa de pelo, o Tracajá 03. Voando na proa de pelo, cruzando no momento 5.000 pés. Eu poderia confirmar o POE, por gentileza? Negativo 03 no 8735 da Força Aérea, no EB, meia dúzia a bordo. Tem a intenção de decolagem da cabeceira 1-0 a partir da interseção hotel. Afirmativo, chama tu então para o táxi, o 08735. Táxi autorizado inicialmente até a táxi hotel. Quando no hotel pronto, chama tu. 108.000, o altímetro 1-0 no 2. A 03 atingiu 4.000. Está a 2 minutos de pelo. Tracajá 03, desça para 3.000 pés, ajuste 1013. Corrijo 1011, 1009. 3.000 pés, 1011. Grave. Capitão, tá com 97, o Victor Lívia Juliette. Chame a torre, 1-8612, Juliette. 36, Juliette. Salvador, passa atrás, Vitorinha Juliette, passagem. Vitorinha Juliette, condições da presente, agilizar para final 17. Firmo, agilizar para final 17, Juliette. Reporte 9, 3 milhas. Ribeirão, confirme o PB, por gentileza. 10-40-65, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de parada 1-0. Quando pronto, chama a torre 108-612 e o altímetro agora 1-0-1-1. Autorizado ABS, Tracajá 03, reportará no curso de localização. Pantanal 4710, 3 milhas para o marcador externo, autorizado final LS, torre 1-8612. 2-6-2, obrigado, senhor. Siga. E mantém a intersecção, aguarde autorização para ingresso. Sentiu, Vitor Índia Juliette, 3-0 pela esquerda, temos tráfego já na próxima ao marcador externo, aí pode estar ingressando no final 1-7. 3-0 esquerda, Júlia. Torre Salvador, muito boa tarde, Pantanal 4710, meia milha para Simbra, baixado e checado. Boa tarde, Pantanal 4710, livre pouso no 1-0, vento 1-5-0 graus com 1-1-9, altímetro 1-0-1-2. Autorizado pouso, está 1-0, Pantanal 4710, poderia só confirmar o ajuste? 1-0-1-2. 1-0-1-2, Pantanal 4710.